seria se eu pudesse te esquecer? Se eu não vivesse sem função de te amar? Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos? Se os meus olhos não quisessem o teu olhar? Sei que às vezes a gente briga, você é insegura demais. Quando surge alguma intriga, são raivas que solta você esse me paredão faz. É potência. Sonhamos com amor bonito, coisas que não somos mais. E a gente vai vivendo aparência, e os amigos pensam que a gente é feliz. E a gente vai vivendo aparência, e os amigos pensam que a gente é feliz. Coração apaixonado, e essa é mais uma pra arrebentar. Que bom seria se eu pudesse te esquecer, se eu não vivesse em função de te amar. Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos, se os meus olhos não quisessem o teu olhar. Eu sei que às vezes a gente briga, você é insegura demais. Quando surge alguma intriga, são raivas que você me faz. Sonhamos com amor bonito, coisas que não somos mais. E a gente vai vivendo aparência, e os amigos pensam que a gente é feliz. E a gente vai vivendo aparência, e os amigos pensam que a gente é feliz.